presença é necessária. Toda força disponível, situação está precária. Buscaremos outro nível, vamos sempre positivos. Na medida do possível, em frente forte, invencível. Incansável, indestrutível, com defeitos, qualidade, em equilíbrio, em harmonia. Mente sã, em corpo são, evolução contínua. Desenvolvendo ideia, adquirindo experiência. Se não ganha de primeira, vou vencer por insistência. Tô de pé nessa batalha, medi em casa de palha. No calor da fornalha, no fio da navalha. Sem mais tempo a perder, começando a entender. Faça o que deve fazer, muitos dependem de você. Nada tenho a lhe dizer que já não tenha sido dito. Algo que você não saiba ou não tenha entendido. Mas insisto, na tecla bato pra que não esqueça que todos somos um só. Você faz diferença, nada tenho a lhe dizer que já não tenha sido dito. Algo que você não saiba, não tenha entendido. Mas insisto, na tecla bato pra que não esqueça que todos somos um só. Você faz diferença, na tecla bato novamente pra entrar na sua mente. Programar, codificar, gravar no subconsciente. Antes que você esqueça que você faz diferença. Que alguns estão doentes e outros só doença. Nos separamos por dinheiro, etnia e preconceito. Desviamos e esquecemos do que deve ser feito. Enriquecemos com mentiras, contada como história. Vimos grandes vencedores, vencidos pela vitória. Deslumbrados com sucesso, poder, ambição. Nos tornamos tão vazios, já não temos coração. Porém, nunca é tarde, esqueça orgulho e vaidade. Seja dita a verdade, seja feita a sua vontade. Nada tenho a lhe dizer que já não tenha sido dito. Algo que você não saiba ou não tenha entendido. Mas insisto, na tecla bato pra que não esqueça que todos somos um só. Você faz diferença, nada tenho a lhe dizer que já não tenha sido dito. Algo que você não saiba, não tenha entendido. Mas insisto, na tecla bato pra que não esqueça que todos somos um só. Você faz diferença, seremos todos iguais se todos forem um só. Queime tudo neste mundo, no final só resta pó. Junto vamos alcançar nosso lugar, conquistar. Missão, realizar, sem desistir de sonhar. Ideologia que inspira, pra poder me expressar. Com arte manifestar, cantar, males espantar. Navegar contra a maré, estamos no mesmo mar. Muitos querem ir de arte, poucos querem remar. Se parar enfraquece, se parar apodrece. Mente vazia, estresse, nunca pare e não cesse. O que não usa atrofia, use sempre a cabeça. Busque a sua recompensa, faça a diferença e vença. Nada tenho a lhe dizer que já não tenha sido dito. Algo que você não saiba ou não tenha entendido. Mas insisto, na tecla bato pra que não esqueça que todos somos um só. Você faz diferença, nada tenho a lhe dizer que já não tenha sido dito. Algo que você não saiba ou não tenha entendido. Mas insisto, na tecla bato pra que não esqueça que todos somos um só. Você faz diferença, que você faz diferença. Rap Floripa, que todos somos um só. FL, que você faz diferença. CAR, que todos somos um só. Tóxico Manos.